sei dos pingos da goteira batucando no passado. E sei que as cinzas da fogueira não recomporão os galhos. Dia sim e dia não, dói a minha solidão. Eu tô ficando aperreado. Sei dos pingos da goteira batucando em meu passado. E sei que as cinzas da fogueira não recomporão os galhos. Dia sim e dia não, dói a minha solidão. Eu tô ficando aperreado. Pois são 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados. No Bassavoy, na Sertã, no Lunabá, no Leblon, vejo a tristeza do gado. Pois são 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 sonhos frustrados. No Bassavoy, na Sertã, no Lunabá, no Leblon, vejo a tristeza do gado.